A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar início hoje à quarta parte, o quarto livro do Saltério, dos Salmos, que vão do capítulo 90 ao capítulo 106. E o capítulo 90 trabalha com a brevidade da vida. Essa é uma oração de Moisés, homem de Deus, ou uma homenagem a Moisés, mas tudo indica que seja a autoria dele mesmo. Vamos compartilhar então dessa palavra. Hoje eu estou compartilhando um pouco mais cedo, porque mais adiante no dia eu tenho que caminhar para a cidade ao lado, em Vargem Alegre, peço a oração dos irmãos. Com as chuvas, a cidade passou por um grande alagamento e nós precisamos da oração dos irmãos a fim de que as pessoas possam ser socorridas e auxiliadas nesse momento de aflição. Salmo de número 90. Senhor, tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente, 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono. São todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos, não escapam à luz da tua face. Sim, todos os dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos, desde o romper da aurora, com teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias que nos puniste pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e a teus filhos a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós. faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém e amém. Exaltado seja o nosso Criador pela sua palavra. A própria Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é sempre um momento muito especial. Nenhum capítulo ou nenhum momento devocional se compara ao outro e é igual ao outro. Sabe por quê? Porque a cada momento que nós abrimos a Bíblia, nós estamos passando por um processo de santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Passamos agora à leitura das notas. A primeira nota diz respeito a essa questão da brevidade da vida, a oração de Moisés, homem de Deus. A nota diz assim, da BKJA: a expressão original hebraica homem de Deus era normalmente aplicada aos profetas do Senhor no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, Josué, capítulo 14, versículo 6. Nenhum outro salmo comunica de maneira tão clara e contundente o lamentável estado da humanidade diante do Criador, nosso santo e eterno Deus. Moisés assume a dor dos homens e honestamente reconhece a nossa culpa. A ira e o afastar-se de Deus são perfeitamente justificáveis. Mas o Senhor incute fé no coração dos homens que descobrem o verdadeiro amor reverente a Deus, como no versículo 14. Os 40 anos de sofrida peregrinação no imenso e pavoroso deserto rumo à terra prometida produziu uma oração dessa magnitude e profundidade, como nós podemos observar em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15, em Números, capítulo 14, de 26 a 35. Por isso, praticamente não temos dúvida com relação à autoria. Isso também é o de menor importância. O que importa é que Deus falou. E Deus falou através de um servo dele, que chega a constatar, irmão, irmã, que quando Deus fica irado conosco e se afasta de nós, isso é completamente compreensível, é justificável por causa do nosso pecado. Mas o Senhor incute a fé no nosso coração, no coração dos homens, dos seres humanos, homens e mulheres, que descobrem o verdadeiro amor reverente a Deus. E então tomam o caminho de segui-lo. E na peregrinação que nós temos que fazer dentro dessa vida, que também é marcada por imensos e pavorosos momentos de dor, de aflição, em direção a Canaã Celestial, ou seja, rumo à terra prometida, quando Deus incute em nós e nós aceitamos esse mover de Deus em nossas vidas, ele é capaz de produzir em nós uma oração dessa magnitude e dessa profundidade. Aleluia! Que Deus faça isso na sua vida hoje, na minha vida e na sua vida. A segunda nota está no versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração. Irmãos e irmãs, melhor é sofrer nos caminhos áridos da vida, mas na presença do Senhor, que no pseudo-conforto e segurança do palácio de Faraó. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, Salmo 71, versículo 3, Salmo 91, versículo 9. Essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu prefiro passar pelas agruras da vida, sofrer os momentos áridos da vida na presença do Senhor, porque vale mais um dia nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, do que 1.000 dias debaixo da escravidão, do pseudo-conforto e segurança do palácio de Faraó, mas onde nós somos escravos. E o Evangelho é uma grande proclamação de libertação. O Evangelho é um grande manifesto de libertação. E libertação integral. Então, você tem que fazer a escolha que você quer. Se você quer ficar como escravo de Faraó e ter uma coisinha aqui, outra ali, um alho, uma cebola para fazer a sua vida e viver como escravo, ou se você quer passar pelas durezas da vida, mas na presença do Senhor, porque nada se compara à presença do Senhor. Tamanha alegria, tamanho regozijo, tamanho amor e tudo mais que Deus nos concede. Que Deus inspire você nesse dia a não voltar para o Egito, mas que ele motive você a dizer: eu prefiro andar com Deus em processo de permanente libertação de todo o meu ser, dependendo só de Deus, e depender de Deus significa depender daquele que liberta, do que ter algum benefício nos palácios e na escravidão do Egito antigo, estamos falando, ou seja, a escravidão desse mundo tenebroso, a escravidão de Faraó. Que Deus abençoe você e faça você escolher correto, corretamente. Não se deixe enganar, não tome, como diz um querido meu, não tome a forma desse mundo tenebroso, não se deixe moldar ou amoldar por esse mundo tenebroso que tenta iludir você para que você permaneça escravo, alienado. Não, não, não. Você foi chamado para algo muito melhor, que é andar na presença do Senhor. A terceira nota está lá no versículo 3. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. O ser humano vive desde a queda. Estamos falando do pecado original, Gênesis capítulo 3, versículo 19, sob a sentença divina da morte: tu és pó e ao pó retornarás. O corpo voltará ao pó, o espírito voltará para Deus que o criou. Mas voltará para Deus e permanecerá eternamente com Deus se confessou Jesus como Senhor e Salvador. Senão, voltará para Deus para ser condenado eternamente. Não perca mais tempo. Hoje é o dia, agora é a hora. Perceba o que está acontecendo no mundo. Perceba todos os sinais que estão acontecendo. É uma peste atrás de outra peste. de enfermidades. Bom, guerras nós temos desde o período anterior a Jesus e no período de Jesus. A igreja em Tessalônica, a igreja em Jerusalém, os irmãos já achavam que era naquele momento que Jesus ia voltar. Então, há sinais claros, há 2.000 anos atrás, da possibilidade da volta de Jesus e que nós vamos decidir, então, até o dia da sua volta, qual é o futuro que nós vamos ter, onde nós vamos passar a eternidade. Eu quero te fazer essa pergunta: você sabe onde vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade com Deus ou você vai ser aprisionado, castigado e depois sumariamente condenado à extinção do teu ser? Então dobre-se diante dele. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, porque não há outro caminho que seja comparável a esse. A quarta nota, irmãos e irmãs, está no versículo 4. Verdadeiramente 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Para Deus, irmãos e irmãs, 1.000 anos é como um dia, e um dia é como 1.000 anos. Porque Deus não está preso a essa dimensão de tempo. Só está preso a essa dimensão de tempo a pessoa que é finita. A pessoa finita está presa à questão do tempo. Mas Deus não está preso à questão do tempo. Por isso, para ele, um dia é semelhante a 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Isso pode alertar você e alargar o seu horizonte interpretativo da Bíblia até com relação à criação e outros momentos. Tome muito cuidado na hora de ficar fazendo continhas, acerca da volta de Jesus, ou acerca da criação, ou de qualquer outra coisa, porque para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Ou seja, ou pode ser muito depois do que nós esperamos, ou pode ser muito antes do que nós esperamos a sua volta. E é importante que nós estejamos prontos para encontrá-lo, santificados na verdade, a palavra dele é a verdade. A nota da BKJA diz assim: Deus não está sujeito ao tempo, pois ele é eterno. A vida humana, entretanto, é comparada a uma espécie de relva, uma relva que havia na Palestina, que surge promissora com o raiar do dia, porém murcha sobre o sol escaldante de Canaã, e morre ao final da tarde, antes que se encerre a segunda vigília da noite. Assim é a nossa vida. Nascemos, posso falar isso e você também lembrar. Ontem mesmo estava brincando com grandes amigos, na rua, depois adolescência, depois entramos. Me converti, depois entrei para o seminário, depois iniciei o pastorado, e já se vão aí 32 anos de pastorado, e estou praticamente encerrando a minha jornada daqui a algum tempo. Sabe por quê? Porque a nossa vida é finita, e nós temos que definir nessa vida finita, de que lado nós vamos estar. A pergunta é essa mesmo: de que lado nós vamos estar? Do lado da vida e da libertação ou do lado da opressão e da morte? Cito para você Juízes, capítulo 7, versículo 19. Cito Mateus, capítulo 14, versículo 25. A quinta nota encontra-se no versículo 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Ora, já que Deus pode ficar irado conosco por causa do nosso pecado, já que a nossa vida é breve, 70, 80, agora um pouco mais, 90 anos, mas é muito breve, passa muito rápido. Diante desse contexto que nós estamos expondo aqui no Salmo 90, preste atenção. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Qualquer pessoa que não se preocupe em avaliar os seus planos e atitudes ao longo da vida, nem como a fatal prestação de contas diante de Deus que acontecerá, num piscar de olhos você vai estar prestando contas para Deus, quanto à forma como usou o seu tempo na terra, é completamente insensata e carece urgentemente de salvação à sua vida. Se você não está avaliando seus planos, se você não está aproveitando sua vida em Deus, se você não está pronto para prestar contas a Deus do seu tempo, você está indo pelo caminho da insensatez e carece urgentemente da salvação. E se carece da salvação, eu quero te dizer algumas coisas. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Tem um plano na sua vida. Mas a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso, Deus se irou para com a humanidade. Por isso Deus muitas vezes ficou com uma forte ira, com uma forte cólera, olhando para nós que não soubemos aproveitar a vida que Ele nos concedeu. Então, faça a sua vida valer a pena. Eu vou repetir mais duas vezes. Faça sua vida valer a pena. Faça sua vida valer a pena. Não desperdice com aquilo que é passageiro, com aquilo que é efêmero, com aquilo que vai ficar. Mas ajunte tesouro no céu. Avalie tudo, avalie seus planos. Avalie suas atitudes. Avalie se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Nós somos destituídos da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite hoje a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E todos os outros irmãos trabalhem para que muitas pessoas aceitem a Jesus antes da volta do Senhor. Não desperdice a sua vida de modo algum, por favor. Não seja insensato. Não desperdice a salvação. Experimente a salvação, a santificação. Experimente a intimidade com Deus e você será o homem, a mulher pleno, realizado, feliz em todas as dimensões da sua vida. A sexta nota está no versículo 14: sacia-nos desde o romper da aurora, o amanhecer, com o teu amor infinito e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Olha só, se o Senhor nos sacia desde o amanhecer com o amor infinito dele, nós exultamos de alegria. Essa é a experiência de quem nasceu de novo. E se você não exulta de alegria todos os dias, você precisa rever se de fato você nasceu de novo. Se alguém nasceu de novo, exulta de alegria. Não é que não tenha um momento de dor, Não é que não tem um momento de lágrima, não é que não tem um momento de tristeza, de deserto, não é nada disso. Mas na maior parte do seu tempo você está em paz, em amor, em alegria nos dias da sua vida, por causa da presença de Deus. E finalmente, a última nota, nota de número 7, é a bênção. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por mais breves que sejamos, nossos esforços e obras podem ser abençoados. Sim, podem ser abençoados com valor divino quando depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. Aleluia! Deixo para você conferir o Salmo 3, versículo 7, Salmo 27, versículo 4, Salmo 111, de 2 a 5. Para encerrar essa nossa devocional hoje, do Salmo 90, abrindo mais uma etapa, mas já aviso a vocês que agora, antes de dar sequência até o Salmo 100, eu vou ministrar sobre o Espírito Santo e seus dons e vou trabalhar a palavra de conhecimento, tá bem? Mas vamos encerrar a nossa devocional hoje. A eternidade de Deus e a finitude humana. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que todas as coisas existissem, Ele sempre foi Deus. A grandeza do Senhor faz com que o homem seja reconhecido em sua pequenez, porque está sujeito aos limites de tempo, de espaço, de poder, de consciência. Quanto ao nosso Deus, que passeia pela eternidade, um dia e 1.000 anos são a mesma coisa. Que grandioso isso! O Pai da eternidade olha para todas as coisas e, simultaneamente, observa o início e o fim de todas elas. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor é um Deus de graça e misericórdia, mas também é um Deus de justiça. E logo ele virá e pedirá contas do que fizemos com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos. E não haverá mais tempo para desculpa, para dizer, ah, não pude, porque eu tive que fazer muito isso, tive que estudar muito, tive que trabalhar muito, tive que me dedicar muito à família. Não haverá mais tempo para desculpa. É tempo de você desenvolver seus dons e talentos a serviço do reino. Nosso Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, mas também de justiça. E muitas vezes, homens e mulheres, ao longo dos séculos, foram consumidos pelo cálice da sua ira. E você não quer isso para você, nem quer isso para sua família, nem quer isso para os seus amigos, nem quer isso para nossa sociedade. Então, converta-se ao Senhor e comece a trabalhar pela conversão de centenas e milhares de pessoas. Desse modo, o salmista reconhece que as nossas iniquidades são reconhecidas e nada, nada, nada está oculto perante a face do Deus vivo. Sendo assim, diante da brevidade do nosso tempo aqui na terra, oremos ao Senhor para que ele nos conceda corações sábios e um testemunho reto. A benignidade do poderoso de Israel é o que pode nos alimentar, e o júbilo diante dele pode nos alegrar o coração. Que o Senhor reverta nosso pranto e aflição nos tempos de adversidade, em cânticos de louvor e adoração. Para encerrar, eu encerro com essa bênção. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Receba essa bênção agora, irmão, irmã. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, como eu ia dizendo, agora, a próxima ministração, eu volto para o tema de liderança, o Espírito Santo e seus dons. Mas, na verdade, para todos os irmãos em Cristo, para a liderança interessa mais, porque já estão precisando trabalhar com essa questão. Mas, para todos, é um tema interessante. Então, prepare-se, porque a próxima ministração será sobre isso, e depois voltaremos até o Salmo 100, quando então faremos uma outra interrupção, outra ministração sobre o Espírito Santo e seus dons, e depois vamos ver se o Senhor nos dá autorização para trabalhar com outro livro. Descansamos um pouco dos Salmos e trabalhamos com outro livro da Bíblia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a igreja local que você congrega, a sua denominação, a sua vizinhança, os seus amigos. Deus abençoe a todos. Que todos encontrem um coração sábio e que o Senhor faça prosperar a obra das nossas mãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.